Tá, foda-se, vai ser desse mesmo jeito. O áudio tá muito baixo aqui no microfone. Pode ter falha, pode ter alguma merda no cabo aqui. Não sei que merda tá acontecendo. Eu tô gravando com microfone ruim. Tô gravando com a placa de áudio que é baixa renda. E ainda vou gravar um podcast ensinando como fazer um podcast baixa renda. Infelizmente, eu não tenho um microfone bom para poder gravar esse vídeo. No caso, meu microfone já tá dando problema. Isso significa que o podcast literalmente é de baixa renda. E começando aqui. Mais um episódio do Acervo Perdido Podcast no quadro Papo Aleatório, certo? Meu nome é Rafael Batista. O podcast está sendo gravado no dia 2 de dezembro de 2021, numa quinta-feira, a quase 7 horas da noite, certo? O áudio deve estar baixo, mas eu vou fazer um ganho. Vou tentar falar um pouco mais alto para ver no que é que dá. Eu, o gênio aqui, que formatou o computador, esqueceu de instalar o Audacity, que é a versão sem telemetria, né? Sem a captura de dados do Audacity. E que é mais leve, inclusive, por não ter essas funções, esqueceu e eu não posso compilar. Para quem não sabe, compilar é você pegar o código do programa e, tipo, mandar o computador montar ele desde o zero, lá com os arquivos tudo já pronto. O próprio computador tem que montar, não é um pacote já pronto. Enfim, eu tive que instalar o Audacity mesmo, essa merda aqui. E, cara, hoje o tempo ele está passando um pouco mais devagar. Eu coloquei aqui hoje uma sensação de tempo está passando mais rápido, mas hoje o tempo está passando mais devagar. Cara, eu fiz um monte de coisa hoje, um monte de coisa, velho. E eu, tipo, ainda é quase 7 horas da noite, bicho. Quase 7 horas da noite. Então, não sei muito bem, velho. Parece que eu fiz ainda nada. Mesmo tendo passado muito tempo, parece que eu não fiz nada. Eu nem, tipo, tenho a roupa da minha mãe pra dobrar aqui. Roupa da minha mãe não, né? Do pessoal da casa inteira, incluindo as minhas, mas eu não dobrei porque eu tô fazendo minhas coisas. Minha mãe saiu, tá um silêncio do caralho em casa, então eu tô aproveitando para poder fazer o que eu tenho que fazer, porra. Um minuto de sossego aqui é ter que aproveitar o máximo, porque eu não sei quando é que eu vou poder aproveitar esse minuto de sossego novamente. Cara, hoje, só para começar logo, eu passei uma vergonha do caralho hoje indo no trabalho, né? Eu tava no intervalo do trampo. Aí eu recebi um cartão da Crypto.com. Para quem não sabe, é uma corretora barra carteira barra cartão de criptomoeda. Você pega o saldo das suas criptomoedas, converte lá e tal, e você pode usar para fazer compras no débito. Aí beleza, eu vou fazer um vídeo, né, pro Crypto Tigers, que é o podcast do Saco Cheio. Eu vou fazer um vídeo, né, explicando como usar, e depois eu vou mostrar o vídeo passando na maquineta. Só que eu cheguei na moça e na minha mente eu ia falar assim: olha, eu posso passar esse cartão aqui porque um amigo meu pediu para testar o cartão e ele pediu para filmar só funcionando, porque ele queria saber se estava tudo certo. Ele tentou passar uma compra e não conseguiu. Uma história mentirosa, mas o que é que eu posso fazer? Seria assim. Mas o que é que eu falei? Moça, eu posso passar o cartão aqui, que é um cartão novo que chegou, né? Aqui no, no. Certo? Num cartão novo que chegou. E eu. Posso filmar aqui para mostrar pro pessoal do grupo? Aí ela olhou assim para mim, deu de ombros, né? E falou: ah, aleatório, mas tá. Cara, pra ela deve ser um foda-se, deve ser um cara, pra mim, tipo, pra ela, no caso, foda-se. Pra ela deve ter sido uma putia de uma aleatoriedade. Pra ela, foda-se, ela já deve ter um monte de cara que dá em cima dela, porque ela é bonita pra caralho lá. E, tipo, tem um olho muito bonito, velho. Puta que pariu. E os caras devem dar em cima dela pra um caralho. E ela deve ouvir um monte de merda todo dia, velho. E assim por diante. E bicho, eu tô querendo até agora enfiar a porra da minha cabeça num buraco e pra poder esquecer dessa merda. Às vezes eu tô aqui em casa, tava aqui em casa o dia todinho, eu passei dando uns gritos, que do nada, tipo, tô fazendo alguma coisa, aí do nada vem esse pensamento, aí eu, no tipo, querendo esquecer, sabe? É uma merda isso, cara. Mano, hoje parece que eu tô virado na cocaína, mas não, eu tô gripado, eu tomei aspirina, eu acho que é aspirina que fala, sei lá, tomei vitamina C. E eu tô um pouco melhor, tirando a dor de cabeça que tá uma bosta. No caso, se você quiser enviar ainda algum e-mail, alguma merda assim pro podcast, beleza? Você pode mandar pro acervopedidopodcast@meiofence.com. Ninguém mandou mais nada, cara. Ninguém mandou mais nada. Tem o Undead, né? Que o cara. Esse cara vai sentir falta dele, velho. Que ele mandou um e-mail pra mim, eu ainda não li, mas é muito grande e eu não tive um tempo pra ter mais foco, né? No caso, eu não tava tão animado. Hoje eu não tô com o e-mail aberto logo pra de prontidão. É, mas eu acho que eu vou ver o e-mail dele. Pera aí. Se der tempo, se minha mãe não chegar, né, pra me falar besteira, aí beleza. É, bom, eu falei que ia começar a trabalhar, né, de call center. Cara, até que tá indo bem, velho. Só tem algumas coisas que infelizmente eu não posso falar, de como tá sendo o andamento de algumas ligações lá e tal. Alguns casos bizarros. Mas, cara, até que tá indo bem. Call center é estressante pra caralho, como eu falei, é um ninho de cobra da porra e eu não posso fazer muita coisa. E, velho, não era um trabalho que eu queria de fato, assim, não é na minha área, né? Mas eu tô seguindo, tô dando o meu melhor ali, porque eu preciso do dinheiro, eu preciso do salário na minha conta, né, para poder estar investindo, para poder estar pegando dinheiro, né, todo mês aí e tal. E aqui ainda continua baixo a porra dos decibéis do meu microfone. Eu tenho que comprar porra de um microfone novo, velho. Puta que pariu, pra ajustar isso vai ser um lixo. Vai ser um lixo, vai estar tipo tudo uma merda aqui. Vai estar uma merda. Puta que pariu. Enfim, e pra como e lá tá de boa até. Eu já recebi elogio das minhas superiores e tal. E mas assim, mesmo assim eu não quero me sentir o fodão. Por quê? Por quê? Porque se você for arrogante demais quando tá recebendo muito elogio, quando você diz assim, olha, você tá foda nisso aí que você tá fazendo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar um merda. Você vai virar um merda arrogante que se acha melhor que todo mundo, se você não vai controlar o seu emocional. Porra. Enfim, ninguém mandou declaração de vai tomar no cu, eu pedi no grupo do Undead. E deixa eu ver o que mais. Cadê? Cadê? No grupo. Cadê? Enfim, mandaram só qual a chance do Toguro. Ai, caralho! Pera aí. Pera aí que hoje esse podcast tá puro lixo. Tá pura merda, tá bom? Tá. Não coloquem expectativas grandes, eu não tô legal. Não tô falando que eu não tô legal no sentido de estar mal, eu não tô legal no sentido de que eu não tô batendo bem da cabeça mesmo. Então eu tô gravando isso aqui porque também eu não quero deixar vocês sem podcast, porque eu sei que vocês não me amam e eu quero gravar podcast mesmo assim, continue me odiando. É isso aí, amo vocês, cara, amo vocês. É, eu botei assim: mandem uma declaração para alguém aqui. Vocês podem mandar tomar no cu, xingar ou qualquer outra coisa, irei ler no podcast. Ou mandar até um áudio, sei lá. Não, áudio não, porque eu não vou ter como passar aqui, eu não tenho uma placa de áudio pra fazer isso, tá? E, bom, ninguém mandou nada, né? E, bom, eu vou dar uma passada aqui no. Deixa eu ver aqui. Porra, tem um dicionário informal, mas primeiro eu quero ler o e-mail do Anded. Eu vou dar pausa aqui, vou logar no e-mail e vou voltar pra ler o e-mail dele. Um momento, ó. Antes de mais nada, antes que eu me esqueça, só pra entrar no espírito do call center. Senhor, peço que aguarde um momento em linha, por gentileza, eu vou consultar informação no sistema. Que merda, hein, cara? Que merda! Então tá aqui, vamos lá, voltei para essa bagaça aqui. Deixa eu botar aqui lado a lado, né? O e-mail e o negócio do Audacity para eu poder acompanhar, porque se der merda, eu não vou ter como saber. Vai ser a gravação em vão. Enfim, deixa eu colocar aqui esse e-mail, que é muito grande, caralho, mas vai dar muito bom. Deixa eu colocar aqui num plain text pra ficar melhor pra mim ler. Porque se eu colocar um negócio pequeno, não vai ter como. Ai, caramba, pera aí. Calma lá. Undead, você me paga, cara. Eu vou te bater. É, vamos lá. Deixa eu ver. O título era Perdi. Na verdade, o título não era esse. Mas era tipo Congratulações, uma história e algo mais que eu inventar. Algo assim. É, obrigado, Undead, pelo e-mail. Vamos lá. Caríssimo, caríssimo. Ah, caralho. Pera aí, calma lá. Caríssimo, caríssimo, saudações. Ó, meu chegado, meu chefe, meu compadre, meu vizinho, calma lá. Meu Patrício, grande compatriota, uma autarquia. Muito, muito grande. Um grande homem do Nordeste brasileiro. Chuva de muitos sertões. Puta que pariu. Meu amigo, então, como é que vai, hein? Bom, escrevo-lhe a presente web carta para lhe derramar os mais sinceros elogios do meu coração. Último episódio tinha um ruído horrível. Aquele episódio que ficou com um chiado muito grande. Eu acho que tá até ainda, mas é porque eu tô com ventilador aqui. Mesmo no mínimo ele faz muito barulho. Mas como eu sou desatento e meio mula, isso não me incomodou até que eu começasse a reparar influências de suas próprias reclamações. Mas não fique brocochô, o ruído me incomoda 10 vezes menos do que incomoda você. Então, diante do show, o ruído é o de menos. Não deixe o verme. Como é? Não deixe o vermezinho do ruído te perturbar muito. O podcast tá indo muito bem e eu tomo como exemplo muitas vezes. Caralho, o teu podcast vai decair de qualidade se tu continuar assim. Não é raro eu me perguntar o que o Rafa faria? Olha que fofo. A imitação do Tim Maia ficou muito engraçada. Espero que o trabalho continue assim e estou ansioso pela gravação de hoje. Putz, ainda bem que. Porra, velho, ele mandou o um e-mail, mas já tinha feito um tempo, não tinha gravado o um e-mail no mesmo dia. Só um momento, vou tomar água aqui. Bom, a seguir uma história. Essa é uma das minhas preferidas. Faço aniversário em dezembro. Ô, cara, que massa! Coincidência? Coincidência, estou lendo esse e-mail em dezembro. Faço aniversário em dezembro e aqui no norte essa é a época das chuvas fortes. O clima quente com ventos quentes, noites abafadas e manhãs escaldantes dá lugar ao friozinho gostoso de fim de ano. Isso é o maior próximo que chegamos de filmes americanos com neve no Natal. Isso é fato. Aqui até o muda, cara. Eu acho engraçado é que quando tá nessa parte assim, metade de novembro pra dezembro, o ar fica diferente. Tipo, sei lá, cara, quando eu passo perto de uma área muito aberta, com pouca poluição assim de carro, de tipo fábrica, essas porras assim, cara, é muito foda, o ar fica muito limpo, fica muito diferente. Não é que tipo, ah, você tá numa área limpa, óbvio que o negócio vai ficar diferente. Não, cara, eu passo pelo mesmo lugar todo santo dia, desde que eu comecei a trabalhar, que foi tipo no mês de outubro. E o ar não tava desse jeito, mudou, muda muito, cara, quando tá nessa parte de final de ano. Não sei se é tipo influência do clima natalino, né? Porque eu gosto do clima natalino. Eu vou até ver se eu consigo gravar um podcast no Natal futuramente. Eu vou ver se eu consigo fazer até um tipo de rádio, sei lá, cara. Enfim, ideia está borbulhando na minha cabeça até agora. Bom, no ano de 2020, desculpa, voltando no e-mail aqui. No ano de 2012, eu, meu amigo de infância e um conhecido nosso, combinamos de comemorar meus 13 aninhos no arcade da cidade. Só um momento. Ele ficava no centro e era perto da orla da cidade. Sendo assim, depois de jogar um Black Ops 2, que creio eu, né, que é BO.O.2. Tá parecendo o quê? Eu tô numa aula de química agora. E resolvemos visitar o ponto. Foi um passeio bem legal, conversamos e rimos durante todo o caminho até pegarmos uma chuvinha fraca e fina. O que não tinha muito problema pra gente, porque adolescente gosta de andar na chuva para parecer descolado. Mentira. Ao chegar na orla, os miseráveis me fizeram pagar uma coca pra cada, pois o aniversariante paga a conta. Cara, não é o contrário? Assim eu fiz. O papo vai, papo vem, futuro, escola, games, animes, garotas, nunca foi meu forte, nem o meu, escureceu. Certo? Decidimos então ir para casa do de uma deles. Minha mãe chegou. Calma lá que preciso ver aqui qual a bronca dela. Tá, voltando aqui, meu irmão agora quer dar um oi, que ele chegou com a minha mãe. Dá um oi aí. Olá pessoal, boa noite, tenha um ótimo dia. Tá, a tua voz eu acho que ficou um pouquinho baixa. Fala um pouquinho mais alto, cara, aqui. Olá povo, boa noite e tenha um ótimo dia. Tá, beleza. Vou voltar. Pode vazar, cara. Pode vazar. Pode vazar. Vai-te embora. Aí vamos lá. Decidimos então ir para casa do de uma. Cara, peraí, deixa eu. Peraí, vamos lá. Decidimos então ir para casa de um deles que morava por lá. Não havia caminho bem iluminado para casa dele. Aqui toda a rua é suspeita depois das 7. Cara, aqui toda a rua é suspeita em qualquer horário. Então não dá para dizer, ah, pegamos a rua errada. Afinal, não havia a certa, entre aspas. Caminhando até o fim do quarteirão e a conversa fluía como no início, mas como aquele tempero da melancolia de fim de passeio, entre aspas, melancolia essa que foi brutalmente interrompida. Ele escreveu em caps. Uns 10 metros à nossa frente, dobram o quarteirão um grupo de adolescentes mais velhos. Metaleiros, eram 10 ou 15 metaleiros. Já deixa eu ver, um cara. Eles deviam estar carregando pitu. Uma alcateia de lobos. Contato visual? Esqueça. Haja naturalmente, siga seu caminho. É comum que jovens, que essa galera jovem. Pera aí, calma lá. É comum que essa galera jovem pegue algum coitado de fora da bolha para servir de chacota. É quase um ritual de autoafirmação. É horrível para pobre vítima. Só um momento, água aqui. A tempestade seguiria seu curso rumo ao outro lado da via. Mais uma pombinha preta se destacou do bando. Ela veio em nossa direção. Problema, o trio não percebeu até ser tarde. Undead, o gordinho, o emo, o gordinho. Ele colocou em caps. Abre aspas. Amor, me dá um pouquinho dessa coca? Fecha aspas. Nossa, aquela loba hormonal atracou o elo fraco da corrente. Pobre gordinho. Ele negou, ela insistiu e ele negou de novo. Que homem! Por dois passos ficamos em paz, mas a plateia ao fundo queria um espetáculo. O restante dos macacos parou para zoar a garota pela investida mal sucedida. Aí sim, meu parceiro! Provavelmente ele ia ser zoado. Isso aconteceu com. Esse já aconteceu com uma coisa parecida, que a mina foi pedir alguma coisa, aí ela queria aproveitar da situação de que ela tava pedindo para deixar a pessoa, no caso eu, sem jeito. E aí tinha uma plateia no fundo, né? Pera aí, só um pouquinho, eu gole de água. O restante dos mamacos parou para zoar a garota pela investida mal-sucedida. A fêmea, voraz pela aprovação, voltou ao pobre gordinho, o agarrou, deixando em uma lacuna na formação do tiro. Estúpido! Me dá essa coca! Ei, não! Tá louca? Para com isso, porra! Aí a menina, me dá! Tá. A coca molhou tudo ao redor, sujou os dois e se acabou na briga. Mas a garota pegou a lata. E eu e o Emo assistimos em choque o confronto. E nada pudemos fazer até que ele voltasse a nossa. Tripo. Tripo? Que porra é tripo? Calma lá. Deixa eu ver se tem dicionário informal. Tripo. Tripé. Tripolar. Tripomastigota não tem. Não sei o que é tripo. Acho que é tribo, sei lá. A lobinha recebeu os louros daquela alcateia rasgada e barulhenta. O gordinho é zoado até hoje por isso. Durante todo o caminho de volta para casa dele, durante aos 9 anos que sucederam o evento, eu desde sempre conto essa história e provocação é sempre algo como: Hey, bicho, cuidado! Aquela mina ali pode querer roubar tua coca. Cara, que legal, aquela mina é tua amiga? Cuidado, bicho, vai roubar tua coca. E assim vai. Essa foi minha história. Eu sou ruim para contar histórias, pior que não. Então espero que não tenha ficado longa demais. Felicitações do seu morto-vivo favorito. Assinado Sir Horácio Undead Morto-Vivo da Silva. Mano, que história engraçada pra caralho, velho. Isso me lembrou uma coisa, peraí, calma lá. Antes de eu morar nessa casa aqui dos meus pais, tinha uma outra rua que tinha uma. Teve uma mina de escola pública que tava passando e eu tava brincando na rua. Aí eu lembro que uma delas estava comendo salsicha. Aí, tipo, salsicha crua, sabe? Salsicha mesmo, comida processada da, tipo, no meio da rua, comendo salsicha mesmo. Aí eu, porra, queria pegar com um pouquinho daquela salsicha. Eu sei, muito gay. Aí a mina escutou, aí ela virou pra mim e falou: Ah, então tu quer a salsicha? Vem cá. Aí eu fui com medo, meu irmão rindo pra caralho, os amigos dele rindo pra caralho, pensando que a menininha me zoava pra caramba. Mas não, ela pegou uma ponta, sabe? Tipo aquele negocinho que o casal pega um macarrãozinho, tá, vai se beija, tá ligado? Só que, tipo, a gente não se beijou. No caso, ela mordeu uma ponta, eu mordi a outra, e no final cada um ficou com meio, assim, sabe? Aí depois, os dias que se sucederam, uma delas se interessou no meu irmão, provavelmente, né? Não sei, porque eu não. Meu irmão na época pegava um monte de mina e eu. Enfim, como ele era o único amigo que eu tinha, eu ficava muito na merda. E não sei, ela provavelmente deve ter ficado com ele. E eu, eu, o lobo solitário, como sempre. É isso, pessoal. Eu encerro o podcast de hoje. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Obrigado, Anded, pelo e-mail. E é isso. Se você quiser enviar alguma historinha dessa, sim, obrigado, né? E novamente, envie para acervoperdidopodcast@meiofence.com. Você pode também me encontrar no Instagram. A página ainda continua desatualizada. Não tive saco para atualizar. Provavelmente vou fazer isso daqui a pouco, ou não sei o que vier primeiro. Enfim, é isso, pessoal. Se vocês quiserem me seguir no Telegram, que é onde eu posto mais os episódios, tem lá. No YouTube também, Acervo Perdido Podcast. Só vou ir no Telegram e Instagram, é só pesquisar @acervoperdidopodcast, vai ter o canal com os áudios e você pode interagir no Telegram também, porque lá tem a parte de comentários. Se você quiser mandar para o seu amigo também, para ele não tem um aplicativo do Telegram, ele pode ouvir pelo navegador ou baixar diretamente pelo navegador. Ele vai digitar t.me/acervoperdidopodcast. Um abraço e até o próximo episódio, pessoal.